meu passarinho pra voar, eu vou botar. Vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar. Vou botar meu passarinho. E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer, faz o swing do piseiro, faz o vaque. E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer, olha o swing do Zé, que eu quero ver você. Eu vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar. Vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar, vou botar. Ai! Pra voar que eu vou botar. Vou botar meu passarinho pra voar que eu vou botar. Vou botar meu passarinho. E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer, tá no sumig do piseiro, faz você querer. E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer, olha o sumig do piseiro.